Libere a direita e chame o solo. 219. Negative, sir. There is a crest on final, Airbus A320. Maintain position. Holding position, American 230. 136. Para Vitória, agora estante 4. Acabou de liberar a pista. Está no 4. Confirme, 136. 136, acabou de efetuar o pouso. Está seguindo pela Alfa até o Patrícia. Tá? Sim, segue via Alfa, chame na Delta, 136. Via Alfa, chama na Delta, mais tarde chama para a autorização. 2500. 2500, leve para a esquerda e reserva para a bomba. Tá 3896, aeronave Boeing 757 da América, passou o ponto de espera, é, arremeta da presente posição e aguarde transferência para o controle. O 3896 tem condições de prosseguir para o ponto com segurança. Ok, então pista livre, aproxime por conta em risco, o vento é norte com 5 nós. Autorizado o pouso no zero, 3896. Ok, o Papa Romeu X-Ray Juliette Serra, livre o táxi, chame na Papa. America 230, line up and wait, 110. Line up and wait, 10, America 230. Controle, parabéns, bom dia, Zimbabwe 207, com informação, né? 3720, descida ali, 160. Azucato 207, bom dia, sua identificação autorizada, chegada bom. Deixa para 4 mil pés o ajuste no 099. No 099, no ajuste, autorizado a descer para 4 mil pés, na chegada boa, 4207. Já 36, autorizado o cruzamento da 1028, reporte na hotel. Livre cruzamento da 1028, reporte na hotel, rumba 36. Solo aos 31, chame o solo 219. 219, tá 3, 219. Lá. Ok, o S6 Juliette Serra. Tá livre o táxi via pista 17. Libere na linha e chame o solo em 219 para continuar o táxi. Olá, Rumba. 3896, livrando, bom dia. Bruno 621, segue táxi da Delta através 07. Através 07, 621. Pronto, táxi Bruno 630, aguarde 140, 324, Salvador. 307, táxi via Indy Alpha, no ponto de espera da 10, torre 1, 295, QNH 10, 19. 619, Indy Alpha, ponto de espera 10895, 630. Obrigado, manda meu aí. 3896, chame antes da Juliette. Chama da Juliette. Bruno 621 está autorizado a seguir a nave da companhia via Indy Alpha no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 10 no 9. Foi uma sinal da companhia lá 1895 no 0, 1962 no boa. Bom dia, voo no 648. 648, prossiga. Informação em antes, estamos no 02, alteração para Maceió, pronto para cópia. Gente, agora está de cópia, prepare e sair da... Bom, correção, Arapuca. Sim, aguardando, está na Arapuca, voo no 648. 230, airborne at 33, contact departure 120.8. 120.8, American 230, good day. Beleza. Torre Gol 630, muito bom dia. Se aproximada do quarto de espera. Torre Gol 630, bom dia. Autorizado a linha e manter 1-0. Autorizado a linha e manter 1-0, Gol 630. Contact climate flight level 360, moment departure. Moment departure 360, American 230. Chame o celular agora em 129. Para. Papai Romeu, Astro-Eixo de Terra, segue via parte principal, India e Alfa, no ponto de esperador no 0, Torre 1, 1895, QNH no 019. Alô, 1895, passando 190 para o 1950. 5611, bom dia, sua identificação autorizada a chegada à Mari, desça para o nível 050. Autorizado Mari, 050, autoriza voar Itap, voo 1561. 5611, mantendo a chegada. Motor, voo 621, bom dia, por um ponto para o 0. Vou no 621 na linha, mantém 1-0. Na linha mantém 1-0, vou no 621. Decolado aos 3 meses, chame o controle 1208, boa viagem. 08, obrigado, bom serviço. Controle gol no 1630, bom dia. Cruza 1500, subindo. 1630, bom dia, contato radar. Só para o nível 370, sai da PUCA. 370, sai da PUCA. Gol 630. 08, está autorizado para o check, chega para o táxi. Estamos indo para o táxi, 633. 630, vou ir para o Dijama. Para o Dijama, 630. Obrigado, senhorita. Livre da colagem, da 1-0, vento é norte com 0-6-2 em nós. 0-6-2 em nós. Valdeiro, gol no 648, seria a nossa autorização? Firmo, copia Maceió. Firmo. Salvador Maceió, 350 autorizado, via Rampers 1-7. Decolada a pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Fuca, transição Caju. 1-2-0-8, controle, 5-0-7-0, transponde. decola da 10 curva esquerda, Puka, transmissão Caju, 1908 ao controle, 5070 ao transponder, gol 1948. Correto, chame para o prospecto e sonamento. Boa tarde, 1948. É que vocês já se alinham em manter a 1-0. O voo 621 decolado ao 39, chame o controle. Em 1208, boa viagem. 208, obrigado, bom domingo, até a próxima. Até. Controle, muito bom dia, este é o voo 1621, decolado para escuta. Aí é o mesmo. 621, bom dia, contato radar, para nível 360, após 2 mil pés, vou em Leda. Após 2 mil, Leda, 360, vou 621. Azul 4207, desça para 2 mil pés, ajuste no 019, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Gente, descendo para 2 mil pés, 1019, autorizado, ILS, na pista no 0, azul 4207. Papa Romeu, X-Ray Juliette Serra, livre decolagem, 1-0, o vento é 200 graus, 05 nós. M1-140, aguarde para o push no portão 04. Aguarde para o feedback e paramento na M1-140. Mike Alpha, atendi uma setena. Oi. Medical Line 230, contact now Rescue Center, frequency 126.85. 126.85, American 230, good day. Visual para o cancelamento, atenção 125-2500. Meu controle em 208. 208, muito grato, um grande abraço. Olá. Oi. Estamos no Foro Texas, né, 6333, temos 130, 130 a bordo. Eu X-Ray Juliette Serra, contato radar, vou para o nível 370, sai da PUCA. 370 está cumprindo PUCA, muito grato. Com transição Aracaju. Papa Romeu, X-Ray Juliette Serra. Azul 2772, passando a posição coral, seja o radar encerrado, chama o controle de Léo, em 201. Solicita a atenção 200, 2772. Estimando o pose em mapa 1-5-1-5, Golf Mike Alpha. Enche o azul 2772, coordene com o controle Leozinho no 20-1. Mike Alpha, pode confirmar o seu estimado? 1-5-1-5. Subiu? 1-5-1-5, grato. Controle, controle Gol 630. 630, chame agora o centro em 12685. 12685, bom. Galera, meu 140, após a passagem da aeronave da companhia, está autorizado o pushback no 4, chame o cuidado. Galera, meu 140, após a passagem da aeronave da companhia, está autorizado o pushback no 4, chame o cuidado. Thank you. Azul 597 para Campinas, Jaguar de Cobra. Controle o Gol 1561, está agora 7 milhas de SAP, autorizado para seguir. 561 atrás de SAP, desce para 2 mil pés, ajuste 1099, está autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Seguinte, após esse SAP, está autorizado 2 mil pés, reportará estabilizado 1019, Gol 1561. Gol 1621, estamos no centro Recife, na frequência 125, decimal 1. 5-1, contra o Francisco, bom dia, 2-1. Com 97, pronto, cópia. Azul 5197 autorizado Campinas, nível 340, via UPSU 1-0 por base após sair conforme rota. Decola da pista 1-0 após a decolagem curva à direita na saída da El Leda Motiva. Transponda 5106, controle 120, decimal 8. Escola D, direita da L, Leda Módica, 108, 506, transponder, 208, controle. Azul 597, contagiamento correto, chama pronto do portão 10. Zero vento variável, meia dúzia nós. A linha decola pista 10, 6333. Estabilizado, final da pista 1-0, azul 4207. Azul 4207, Sônia Torre, 1-8-9-5. Torre 1895, azul 4207, muito obrigado, bom dia. Torre, bom dia, azul 4207, final estabilizado. Azul 4207, bom dia, continue a aproximação. Aguarda autorização de pouso, ajuste 1-0-1-9, informa a pista molhada. Ciente, 1-0-1-9, com a pista molhada, azul 4207. Oceania 6140 para o táxi, 74 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, alterna Salvador. Oceania 6140, autorizado táxi até o ponto espera da pista 1-0 via Índia, o ponto espera torre 1-8-95, ajuste 1-0-9, confirme o POB novamente. POB 74, autorizado táxi, ponto espera da 1-0 via Índia, 2-9-5-14, ajustado 1-0-9. Controle? Confirma, Papa Romeo, sem Juliette Serra, cruza 240 para 370. Cara, sem Juliette Serra, chama o centro Recife em 12685. 2685, obrigado, bom domingo. Pois, autorizado pouso, pista no zero, trem embaixado e travado. Sou 4207. Poxa, na minha 333, deu palavras 47, chama o controle em 120, decimal 8 no voo. 08, bom domingo. No 395, pronto, cópia? Sonda 395, pronto. Sonda 395 autorizado, Serra Bravo, Serra Papá, nível 360, via Upper Luna 0 por base, após sair conforme rota. Decola da pista 1-0, após a decolagem curva direita na saída da El Leda Motiva. Transponder 5107, controle 120, decimal 8. Autorizado São Paulo, via 360, Upper Luna 0 por base, após conforme rota. Decola da 1-0 com curva direita, saída da El após Leda Motiva. Código 5107, controle de saída 208, gol 1395. Bono 395, cotejamento correto, chama pronto no portão 1-1. Chama de conta pronto, gol 1395. Lourdes, Salvador, bom dia, senhor Hermes 1140, ponto de espera 1-0, pronto para decolagem. 1-140, bom dia, mantenha o ponto de espera. Tenho ponto de espera, senhor Hermes 1140. 895, gol 1561. Oi, bom dia, gol 1561, o baixo é travado, final 1-0. Cinco, meia, uno, bom dia, continue a aproximação, agora autorização de voos, ajuste no 019. Gente, 1019 aguardando, gol 1561. Azul 4207, sala 50, direita 1219. 219, liberado à direita, azul 4207. Paulo, Salvador, muito bom dia, Azul 4207, Libron. Azul 4207, táxi via Alfa, reporte antes do táxi da Juliette. Táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette, Azul 4207. Não. Gol 1648, tem 93 a bordo, 2 horas com Maracaju. Gol 1648, autorizado táxi até o ponto de espera da pista na 0, via Índia, no ponto de espera, torre 98, decimal 95, ajuste no 019. Claro, ponto, estava dando 0, via Índia, ponto de espera 295, 1019, gol 1648. No final, a linha mantém 510, né? 61 no caso zero. Controle Salvador, bom dia, o Azul 2742, a 160. Zero na guarda, Azul 2742, a sua identificação. Identificou 2742. Azul 2742 está em contato radar, agora 71 milhas nordeste de Salvador. Informo que agora a pista 1028, procedimento LS Zulu, sofrerá chegada e pit. Se tiver condições, vou na prod e pit. Patife, ciência, operação na 28, chegada e pit. O 2742. Alice 01, acione identificação. Alice 01 está em contato radar, agora 62 milhas, sudoeste de Salvador. Mantenha ainda a fila do VOR, como se parar de chegar da CARI, para pouso na pista 28, procedimento ILS do Lula. Alice 01, autorizado a descer até o nível de voo 1-1-0. B140, vento variável com 5 nós, autorizado a decolagem, pista no zero. Autorizado, passada linha de largada 10. O 61 no táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, vou na sequência. Número 64, pode estar pronto. Número 648. Após a decolagem, restrita ao nível 140 até Jambo, inicialmente a Lima tem, o 1648. É, a Lima tem 10, após a decolagem, restrita ao 140 até Jambo, voo 1648. É, 2500 pés, após curva à esquerda, na saída da Euleta Motiva. Mudou pista 28 agora, mantém pista 2500, após da Euleta Motiva. Decolada 253, restrita ao nível 140 até Jambo. Restrita o nível 140 até Jambo, tá vendo? Última exposição de bomba, Mike Oscar, November, Bravo Uniforme, para interceptar a chegada a Cari. Última sem proa após 2500 da pista 28, após Dael, Leda, Motiva, Gol. 1395. Isso, nível 140 até Jambo, em caso de falha após Jambo, saliva a sessão 350 na saída PUCA. Isso, nível 140 na saída PUCA, nível 140 até Jambo, em caso de falha após Jambo, saliva a sessão 350. Sala 6333, estamos centro Recife, na frequência 125.1. 1251, ouça 6333, bom dia, bom dia. O 1648 autorizado a decolar, pista 10, vento variável 4 nós. Sim, senhor. É o 4-8. A 48, decolado aos 56, chama o controle em 120, decimal 81. 308, muito boa tarde, bom trabalho, obrigado. 035. Também 140, interceptar a 42, calibração ao nível de voo 350. Caso de falha, ao cruzar o 160, está autorizado direto a Aracaju. O está e ao cruzar 160 e entrou em Aracaju. Controle, bom dia, Bonomé 48, decolado na PUCA. Bonomé 48, bom dia, contato radar, para o nível 350, restrito 140 em caso de falha após jame saliva, sensual 350. Após jambo, qual a posição? Após jambo, Aracaju. O senhor está restrito ao nível de voo 140 até jambo. Positivo, gente. 140 restrito até jambo. Controle Salvador. Bom, meu Mike Fox Alfa está em contato com o radar agora 48 milhas de Salvador, mantém 090 e a proa do VOR. Mantém 090 a proa do VOR, Mike Fox Alfa. Bom, 648? Sim, prossiga. Professor, para prosseguir na atenção, curva esquerda proa 040. A proa 040, vou no 648. 648, caso de falha, ao cruzar o nível 960, reassumo navegação, vou em Aracaju. Caso de falha, após nível 960, Aracaju. Obrigado. Salvador 2741, correção 2742. Prossiga. Pontidade descida. 2742, desça para 4 mil pés, o ajuste no 099. 4 mil com 1019, o 42. 501, desça até o nível 050. Desculpa, Parra Romeu Lima, prossiga. Desculpa, Parra Romeu Lima, decolou de Serra, o Índio da Lima, vai com proa de Valença. Decolou de Serra, Índia Coimbra, senhora, vai com proa de Valença, vai mantendo 500 pés, com dois a bordo. O código alocado é o 5150, Círculo Parra Romeu Lima. Círculo Parra Romeu Lima, prossegue em condições visuais, reporte livrando a CTR. Lima. Senermen 140, vou direto a Aracaju. Direto a Aracaju, Senermen 140. Eu chamei 1140, chamei o centro Recife na frequência 12685. 12685, Senermen 140. Uno 648, reassumo navegação, proa de Aracaju. Proa de Aracaju, com 948. Caso 2742, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento Ilhéus Zulu, pista 28, reporte estabilizado. Descendo para 2000, autorizado Ilhéus Zulu, motor estabilizado 2742. Olímpio 01, número 2 na aproximação, reduza para 2209. Olímpio 01, 2209. Até o ponto de espera da pista 28, via Pátio, Juliette, Alfa. O ponto de espera, torre 198.95, ajuste no 099. Tá. 28, Pátio, Juliette, Alfa, ponto de espera 295.09. Bom, 648, o centro autoriza a proa de Maceió, chama agora o mesmo na frequência 126.85. 126.85. 2685 na posição inicial. Obrigado. Bom trabalho. Você. Helico 01, desça até 3 mil pés, o ajuste no 08. 3 mil pés, ajuste no 08, Helico 01. Solo 1395, você dá esse acionamento, tá no 1. 1395, autorizado, chama táxi. Chamarei para o táxi, chegou 1395. Triplo Papa Romeu Lima, da presente frequência Lima, até regresso. Lima. Mike Fox Alto, controle. Controle Salvador, gol 1162, cruzando 258 para 1505, tem informação do... 1962, a sua identificação autorizada a chegada CARI, desça para o nível 120. Autorizado CARI 120, gol 1162. Papa Romeu, Mike Fox de Alfa, controle. Prossiga, controle, Mike Fox de Alfa. Controle de Alfa, para o destino. Ideal para o destino seria 027, se autorizar ficaria maravilhoso, Mike Fox de Alfa. Autorizado na presente direto destino, Mike Fox Alpha. Grato, Mike Fox Fox Alpha, só retificando, é a 053 do destino, praticamente a mesma coisa. Gente, Mike Fox Alpha, como assim, a prova do BOR após o... Bloquear o BR vai ser autorizado direto. Cliente, vamos ter a prova, então mais fácil para chamar. Grupo 01, retornar para o sequenciamento, curva à direita, proa 055, limite a radial 100, Salvador. Direita 055, limite a 100, Salvador, limite 01. Controle, poderia confirmar para o 2742 qual a massa de tráfego aqui à nossa esquerda? Esse tráfego vai seguir nossa retaguarda, está agora a 9 horas, 6 milhas, rumo nordeste, mantém 3 mil pés, é um Papa 3. Seguinte, grato. Está passando 3 mil, interceptando o Loki e o Glide. Para o 2742, chama agora a torre em 1895. 1895, 2742. Helico 01 para o localizador, esquerda proa 295, reporte estabilizado, autorizado até 2 mil pés. Autorizado 2 mil pés, 295, o localizador de 201. Mas, pista molhada. Ciente da informação, não baixou o trem ainda, vai informar. Sim. Rumba 36, prossiga. Rumba 136, enche e aguarde para cópia. Após decolagem, está restrito ao nível 080. Mateu, quanto espera, restrito 080 após decolagem, 350. Baixou e travou, azul 2742, está visual com o campo. Livre pouso 2742, variável com 4 nós. Livre pouso 2742. Sonda 36, pronto, cópia. Cinco zero um, não tinha minha torre, 1-9-8-9-5. Torre, 1-9-8-9-5, bom. Até 2500 pés, após curva à esquerda na saída da El Coral. Transponder 5051 no controle 1-20-8. 1-0-8, consegue na aproximação, guarda no pista livre. Bom dia, pisador. Rumba 36, cotejamento correto, confirme POB. Acionamento táxi, torre 1-8-9-5, ajuste no 0-8. Solo Mike, X-Ray Bravo. X-Ray Bravo, prossiga. Mike, X-Ray Bravo, estacionado no gate número 1, solicitando autorização de reboque até a posição 1 Lima do pátio 3. Direcionar chame táxi rumba 36. Salgo 1395 para o táxi, POB 175, autonomia 4 horas e 10, altero na cabina. 395, autorizado táxi, via pátio 1, Juliette Alfa, até o ponto de espera da 28, no ponto de espera torre, 98, decimal 95, ajuste no 08. Táxi via pátio, Juliette Alfa, até o ponto de espera da 28. Uma torre 1895, com 18, gol 1395. Solo azul 2742, livrou na escuta. Azul 2742 autorizado, Alfa Kilo, é o pátio 3, a tampa finalizador. Alfa Kilo, pátio 3, 2742. Com 197, visual com P3 na curta final da 28. Sim, senhorita. Após a passagem do mesmo, autorizado o Aliar e Manteus, 5197. Fox Alfa. Luna 395 na escuta? Luna 395 na escuta. Luna 395, informo que está cancelada a restrição do 080 da DAEL. Gente, você permanece mantendo a proa até 2500? Afirmo, mantenha a proa até 2500 após a decolagem e após curva à esquerda na saída da DAEL e da Monte. Gente, mantenha a proa até 2500 após curva à esquerda na... A terceira da Elgo, 1-3-5. 0-0-10. Matarão por cima, matarão por até 2-5-0-0, peço. 5-0-7. 0-0-50 na carga. 3758, bom dia, sendo identificação autorizada a chegada à carga, desça para o nível 1-2-0. Chegar a cara em nível 720-2758. 1162, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LS Zulu, pista 28, reporte estabilizado. 2000 pés, 19, reportará estabilizado no Zulu da 28, bom 1162. 01, liberar no hotel. Azul 5197, vento 230 graus, 04 nós, autorizada a decolagem 28. Iniciando 597. Cinco, 197, decolados 15, chame o controle, 120, decimal 8, morro. 308, graças 7. Salvador, muito bom dia, Xane 6200, está cruzando 220, 950, sentido azul. Xane 6200, sem identificação, autorizada a chegada a CARI, desça para o nível 130. Cari 1-3-0-6-2-0-0. Posição 01, até o PAT 3 autorizado. Autorizado, não é que tem pra lá, é local PAT 3. 340, restrito, uma centena até 30 milhas. Autorizado 340, restrito, uma centena até 30 milhas. 597. Meio autorizado o início do táxi, ajuste 1-0-1-8, confirma o PLB 1-2. Gente, chame na táxi hotel. Obrigado, pronto, Gol 395. 395, um minuto para decolar. Luna 395, vento 210 graus, 04 nós, autorizada a decolagem em pista 28. Liga a decolagem para 28, Luna 395. Salvador, bom dia, 4060. 4060, bom dia, senhora identificação, autorizada a chegada CARI, desça para o nível 140. Descendo para 140 na CARI, 4060. Azul 758, desça até 4010, ajuste no 08. 4000 no 08, azul 2758. No 395, decolar 219, controle no 20, decimal 8, mil. 208, obrigado, Gol 19. Rumo a 3000, autorizado o cruzamento, segue Delta, Alfa, reporte no ponto de espera da Gol. Autorizado cruzamento, segue Delta, Alfa, reportará no ponto de espera da Gol. 5, mantendo a prova. 6200. Desça até o nível 120, informa o tráfego 10 horas 20 milhas rumo sul, atingindo o 100, um eco 190. 6200. Azul 597, informa o tráfego 1 hora 18 milhas rumo nordeste, cruzou no 50, recita 120, é um Airbus 320. Ronaldo 62 estabilizado. Ronaldo 62, chame a torre em 1895. 1895, Ronaldo 62. Gol 395, passador de 500, confirmando vai voar a Nael. 395, se tiver condições, está autorizada para o Brasileiro. Ativou a Leda, Gol 395. Gol 92, Ronaldo 62. Foi 758, desço para 2010, ajuste e permanece no 08, autorizado a sinal do procedimento LS do Lux para 28, repasse estabilizado. Ok. 2000, a possibilidade de executar o X-ray, senhora, que está programado aqui? Caso 2758, desço então até 2506, autorizado a queda do servidor 363, repasse estabilizado na sinal do procedimento. Ok, voa 363, 2500, livre X-ray, o 2758. Vigia 9260, 6270. Deixa eu manter. Mateu 9260, 6270. Thank you. Azul 4060, desça para o nível 130, informa o tráfego 11 horas, 15 milhas, rumo sul, mantém o nível 100, é um eco 90. Descendo para 130, azul 4060, intenção fazer o LS X-ray também da 22. Sim, na 6200, tráfego superado, desça para 4.000 pés, o ajuste na 08. 4.018, 6200. Bom dia, Lucas, 2.07, a gente está... Gol 1390, Guarulhos 320. 1-1-0, do 460. Sigilo centena restrito, gol 1395. Mantenho 395. Venha te mantendo uma centena, gol 395. Tudo a sorte salvadora, azul 5900, para prosseguir na subida. A 97 agora está autorizada, ascensão 340. 340, 97. Cuidado, amanhã. Rumo Nordeste, cruzou 150, restrito ao 110, é com 90. Sente gol 395, mantendo uma centena. 2, Solos 24, libera a Charlie. Na Índia, solo 1219. Cara na Charlie, 1219, mandou livrar, gol no 162. O 9093, acione identificação, autorizada a chegada a CARI, desça para o nível 120. Chegada a CARI, é 120, azul 903. Azul 5197, chama o centro Recife na frequência 125, décima 1. 5197. Nós, autorizada a decolar pista 28. A gente está agora a 12 horas, a 4 milhas, cruz 130, restrito até o 110. E tem essa preparação para poder acender para o nível desejado? Mais um minuto vai ser autorizado para a ascensão 395. Porque estou observando uma azul aqui passando aqui na nossa posição agora, 11 horas. Sério. Azul, cruzou na 003. 9003, acione identificação, autorizada a chegada IP, desça para o nível 090. 090, com 395 está livre, ascensão nível de voo 360. Livre, ascensão 360, gol 1395. Atingi 120, azul 460. Decolado de 26, mantém pro até 2500 pés, chama o controle 120, décimo 8, morro. Controle 120, décimo 8. Não, 20. Cara 120, com 4090, guarda o controle de cara 5000. Cruzando 5000 para 4000-6200. É 200, desça para 2000, ajuste no 098. Autorizado sinal ILS Zulu, informe localizador. 2022, reportar a estabilidade em A200. Final do X-Ray, capa visto, 2750.